2000 anos atrás, um homem entra na cidade e todos aclamam a sua presença. Apesar da chegada deste homem ter sido anunciada muito tempo atrás pelos profetas, ninguém o esperava. Mas eis que de repente, homens, mulheres e crianças corriam e espalhavam mantos e palmas, acarpetando o chão. E em coro todos gritavam: Hosana! Hosana! É o nosso rei! Nosso rei Jesus, Hosana, o nosso rei, Hosana, ele voltará mais uma vez. Hosana, o nosso rei Jesus, Hosana, o nosso rei, Hosana, ele voltará mais uma vez. Abram alas, na cidade está entrando o rei da glória, o Messias vem chegando. E acenando, seu povo pede avivamento da fé que esmaece. E ele é bom, e ele dá. Pois quem pede recebe, quem busca encontrará. E ele é bom, e ele dá. Pois quem pede recebe, quem busca encontrará. Hosana, o nosso rei Jesus, Hosana, o nosso rei, Hosana, ele voltará mais uma vez. Hosana, o nosso rei, Hosana, o nosso rei, Hosana, ele voltará mais uma vez. E tão lindo, outra vez voltará, com cinto de ouro, beleza igual não há. Seus olhos de fogo, pra terra olhar, a injustiça do homem, ele transformará. Seu pé reluzente, também pisará. No monte das oliveiras que vai rachar, Israel oprimido também confessará que o Messias veio pra salvar. Hosana, o nosso rei Jesus, Hosana, o nosso rei, Hosana, ele voltará mais uma vez. Hosana, o nosso rei Jesus, Hosana, o nosso rei, Hosana, ele voltará mais uma vez. Outra vez voltará, com cinto de ouro, beleza igual não há. Seus olhos de fogo, pra terra olhar, a injustiça do homem, ele transformará. Seu pé reluzente, também pisará. No monte das oliveiras que vai rachar, Israel oprimido, também confessará que o Messias veio pra salvar. Hosana, o nosso rei Jesus, Hosana, ele voltará mais uma vez. Hosana, o nosso rei, Hosana, o nosso rei, Hosana,